Música de peso. recordação dos suecos Opeth, Circle of the Tyrant, o álbum My Arms, Your Hearse, enquanto esperamos ansiosamente pelo próximo álbum a sair 2 de junho, no álbum que se irá chamar Watershed, é o nono álbum de originais da carreira, já a longa carreira destes suecos. Já a seguir vamos ficar com Between the Buried and Me, eles que lançaram um dos álbuns mais interessantes do ano passado, para mim foi mesmo o melhor álbum de metal que foi lançado. Between the Buried and Me, então aqui vamos ficar com Hands of the Sky, uma música que atinge umas proporções quase épicas, a música demora 13 minutos, mas vale a pena ouvir até ao fim. Então, Hands of the Sky, Between the Buried and Me. Yeah.

Os Between the Dead, the Buried and Me a assinalarem a passagem então aqui pela música de peso com Hands of the Sky, este épico de 13 minutos, e é interessantíssimo ver a quantidade de estilos que eles conseguem reunir numa só música, este final curiosíssimo a acabar com o banjo, completamente country. É interessante, eu ouço um CD Splatter in Colors de 2007, vale mesmo a pena. Se vamos então ficar com Phil Inigrante Infernal e uma banda portuguesa, eles que se consideram a primeira banda de black metal portuguesa. Este do álbum, agora não me recordo do nome, do álbum de 2005, penso que foi o primeiro longa duração deles, Morte Geométrica. I'm Morte Geométrica dos Filhos Inigrante Infernal e o Retirado do Registro, Felatrix Discordia Pantocrator. Os Filhos Inigrante anunciam no seu MySpace que têm preparado para este ano um disco de 7 polegadas, um EP de 7 polegadas, para sair com a chancela da Iron Bonehead Productions ainda este ano. Vamos aguardar então um registro, de certa forma, aguardado com expectativa, pelo menos até da minha parte. Seguidamente vamos ficar com Queen and Camus. Descobri esta banda recentemente. O álbum já é de 2006, Forlorn, uma banda finlandesa que se versa um bocado mais no black metal, com um cunho um bocado mais progressivo do que seria de esperar. Vale a pena tentarem descobrir este álbum da Forlorn. São um bocado comparados às vezes aos Sex Opeth, mas vale a pena dêem uma vista de olhos ao álbum se puderem. Vamos então ficar com Fall, Retirado da Forlorn. os finlandeses e Queen and Camus em rodagem, então, na música de peso. De seguida vamos ficar com Izan, o ex-guitarrista e vocalista dos Emperor. A música que vamos passar pertence ao primeiro álbum de originais do artista Soul, que foi lançado em 2006. Entretanto, o Izan encontra-se a preparar álbum novo para sair alguns na primavera deste ano. Ainda não há data certa. O álbum que vai contar com o Mikael Åkerfeldt, pelo menos numa música, a fazer, não sei se uma espécie de dueto, mas vai participar, e também com músicos do Spiral Architect. Vale um bocado ansioso também em relação a este álbum, muita expectativa em relação a muitos álbuns de metal este ano. Vamos então ficar com Panam e Circenses do álbum de Izan, o primeiro álbum a solo dele. Izani Paname Circenses do álbum The Adversary 2006, o álbum que vai sair agora em 2008, na primavera, como eu já tinha referido, vai se chamar Angle. Muito aguardado então, como já tinha referido. Vamos agora ficar com um registro musical um bocado diferente, com os Taint, os norte-americanos Taint, e a música que se chama X-Breaker, retirada do álbum... mais uma vez, não lembro. Secrets and Lies, exatamente. Faltava-me outra vez o nome. Desculpa, enganei-me. Taint então e X-Breaker, agora sim, a música certa. Ex-Breaker do álbum Secrets and Lies dos Taint. Eu há bocado tinha dito que eles eram norte-americanos, peço imensas desculpas, eles são sim britânicos. Secrets and Lies, então, de 2007, um registro mais a puxar mais já para o hardcore, um bocado diferente daquilo que tinha no resto do alinhamento. Assim, vamos passar uma banda que vai estar presente também no Lagoa Burning Live Festival, a realizar-se no Algarve, os irlandeses Primordial, com a música The Song of the Tomb do álbum The Gathering Wilderness. Primordial, que já confirmaram então a presença no Lagoa Burning Live Festival em 2000, este ano em Estombar, na Lagoa. Importa recordar aqui os preços dos bilhetes. O preço diário é 25€, é muito barato para as bandas que estão a ser apresentadas no cartaz. Até 24 de julho os bilhetes para os 3 dias podem ser adquiridos por 55€, e nos próprios dias do festival um bilhete para os 3 dias custa 60€. A não perder realmente este festival na Lagoa, melhor festival de metal cá em Portugal para este ano e provavelmente nos últimos, risco-me a dizer, 10 anos, se calhar. Já a seguir vamos ficar com os noruegueses Blood Red Throne, com a música Another Kill retirada do último registro deles de 2007, Come Dead. Another Kill dos Blood Red Throne, retirado do álbum Come Death 2007. Bem, por esta semana é tudo. Música de Peso estará de volta na próxima semana às 7 horas. Foi o Música de Peso, se calhar esta uma Páscoa de peso ao final da tarde. Vamos ficar a fechar o programa com os portugueses Painstruck, That Speaks the Truth, retirado do álbum A Whole New Perception. Bem, até para a semana, foi música de peso.